A boca era para a direita, o nariz era para a esquerda, um olho era para cima, já outro olho era para baixo. O que ele teve? Ele teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. Não falava direito, nem parecia um ser humano. Dizem que é de outro planeta, mas para mim não passa de um homem idôneo. Apenas teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. Tinha 50 anos, mas quem o visse diria bem menos. Corria toda semana, em plena praia de Copacabana. E no entanto, ele teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. Tinha muitos amigos, levava até a fama de Dom Juan. Mas hoje vive esquecido, puxado a perna e não tem um benefício. Que coisa horrível, ele teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. Ele teve derrame. A boca era para a direita, o nariz era para a esquerda.